Não achei nenhum livro à receita da paz. Do partido político, religião ou esporte. Sempre um álibi pra morte. Se no teu bolso tem um real e no meu bolso não tiver nada, você é melhor do que eu. Foda-se talento, inteligência, caráter. O número um é o de Ferrari Maranello, que dá colar de água marinha pras suas vacas. Não sou materialista, mas também não sou cachorro, que quer só um saco de ração pra encher a barriga. Não vou sorrir, porque sem motivo o sorriso seria falso. Não vou chorar, porque eu nem tenho lágrima pra tanta desgraça. Falsidade, mentira, não escala o penhasco da vida. Obrigado, Senhor, pela serenidade de enxergar o abismo, não deixar o cofre corromper meu coração. Parabéns, homem, pela sua tecnologia, satélite, computador e reconstrução de vítima em cirurgia plástica. Por sua inteligência, para desenvolver paredes, vidro à prova de bala e terminar confinado num abrigo antinuclear urbano. Aí, ladrão, no campo tem dois personagens em cena, a bola e o jogador. Um nasceu pra chutar e o outro pra ser chutado. Só depende de você o papel que você quer protagonizar no filme de terror. Nem Steven Spielberg, Hitchcock conseguiriam ser tão fiéis às cenas de ódio, falta de compaixão, lucro a qualquer preço. Assistimos a nossa guerra. Compra uma pá e cava sua trincheira. Aqui não tem lista de Schindler com seu nome. Não existe salvação no campo de extermínio.